em uma noite escura de amor e vivas ânsias inflamada. Ó ditosa aventura, saí sem ser notado, já estando minha casa sossegada, já estando minha casa sossegada. Em uma noite escura de amor e vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notado, já estando minha casa sossegada, já estando minha casa sossegada, na escuridão segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa aventura, na escuridão velada, já estando minha casa sossegada, já estando minha casa sossegada, em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava tal coisa, nem outra luz, nem guia, ainda que no meu coração ardia, ainda que no meu coração ardia, essa luz me guiava com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem bem eu conhecia, em lugar onde ninguém aparecia. Em uma noite escura de amor e vivas ânsias inflamada, em uma noite escura.